Faz barulho aí, Arlindo Cruz! Tá todo mundo aí? De um cavaquinho eu encontrei o meu caminho, pode crer. Ao som de um pandeiro eu encontrei a esperança de vencer. O samba é discriminado, o samba é deixado de lado. Esquece que o samba é nossa raiz. No som de um batuque maneiro tem gente que vira guerreiro e deixa bem mais colorido esse país. Vamos na palma da mão pra tentar amenizar toda a tristeza do povo que sonha, que corre, que vai trabalhar. Quero um futuro melhor, chega dessa palhaçada. Chega de tonta mentira, de pai e família morrer na calçada. Bote o mistério e a mão, me dá um pedaço de pão. Bote o som, mais um sem destino sofredor. Ratinho morrendo de frio, ratinho eu nasci no Brasil. Ratinho eu só quero um pouquinho mais de amor. Tenho medo de ser assaltado, te entendo, mas ando blindado. Não tenho culpa se o sistema é assim. Leva, eu te dou um real, é o que eu posso fazer. Tenta contar algum jeito. Chega a mãozinha, vira a palma na mão. Brasil, geral, Brasil, bonito. Brasil de todos, ao mesmo tempo de ninguém. Brasil de todos, ordem, progresso não tem. Brasil, oh, Brasil. Brasil de todos, ao mesmo tempo de ninguém. Brasil, oi, Brasil. É. Brasil de todos, ordem, progresso não tem. Ao som de um cavaquinho eu encontrei o meu caminho, pode crer. De um bandeiro eu encontrei a esperança de vencer. É que o samba é discriminado, o samba é deixado de lado. Esquece que o samba é nossa raiz. Pois é, no som de um batuque maneiro tem gente que vira guerreiro e deixa bem mais colorido. Palma na mão, vamos na palma da mão pra tentar amenizar toda a tristeza do povo que sabe que sonha, que vai trabalhar. Quero um futuro melhor na vida. Chega dessa palhaçada. Chega de tanta mentira, de pai, de família morrer na calçada. Olha que clichê. Ratinho, me estende a mão, me dá um pedaço de pau. Ratinho, sou mais um sem destino sofredor. Ratinho, tô morrendo de frio. Ratinho, eu nasci no Brasil. Ratinho, eu só quero um pouquinho mais de amor. Tenho medo de ser assaltado, te entendo, mas não me dá. Não tenho culpa se o sistema é assim. Leva-te do real, é o que posso fazer. Tenta comprar algo bom pra se comer. Agora! Brasil de todos, ao mesmo tempo de ninguém. Brasil de todos, ordem e progresso não tem. Brasil de todos, ao mesmo tempo de ninguém. Brasil, quero ver quem paga. Brasil de todos, ordem e progresso não tem. Ao som de um cavaquinho eu encontrei o meu caminho, pode crer. Ao som de um pandeiro eu encontrei sambista perfeito. Obrigado, minha galera. Obrigado, turma. Valeu, gente.